Jesus tem tempo para as crianças, mas e para os bichos? Você não sabe quem criou os bichos, minha abelhinha? Eu sei que tudo fez meu Deus com seu poder. Um macaquinho entrou de braço com a macaca e a leoa piscou para o leão. O senhor galo também deu sua cantada. De dois em dois entraram na embarcação comigo. O macaquinho entrou de braço com a macaca e a leoa piscou para o leão. O senhor galo também deu sua cantada. Lá na arca, quem foi que organizou? Quem foi? Aquela entrada bonita de se ver. Cada bichinho entrando com seu par. Eu sei que tudo fez meu Deus com seu poder. Eu sei que tudo fez meu Deus com seu poder. Quem inventou uma hiena sorridente? Quem penteou a juba do leão? Quem pendurou o chocalho na serpente? Quem foi que coloriu o leque do pavão? Como é gozada a perna fina da cegonha? Como é comprida a língua do tamanduá? Foi um sucesso a reunião da bicharada. Só não gostaram do perfume do gambá. E lá na arca, quem foi que organizou? Aquela entrada bonita de se ver. Cada bichinho entrando com seu par. Eu sei que tudo fez meu Deus com seu poder. Eu sei que tudo fez meu Deus com seu poder. Vamos cantar de novo, amiguinhos? Vinícius, assim comigo. Quem esticou o pescoço da girafa? Quem pendurou a tromba do elefante? Onça pintada, quem foi?